Muito boa tarde, sejam bem-vindos a um novo Conversas de Esquina e hoje vamos a jogo Além Fronteiras. E sim, juntos somos mais fortes nesta que é a caminhada para o Euro 2016 em França. Portugal entra em campo já no dia 14 de junho, por isso resolvemos ter aqui hoje, nas Conversas de Esquina, uma das peças fundamentais do jornalismo português em França, nesse Euro de todos nós. Nuno Matos, muito obrigado por teres aceitado este convite das Conversas de Esquina. Muito obrigado por teres vindo. Muito obrigado. E tenho que te perguntar: um narrador de futebol é um ator que ficou por explorar? um narrador de futebol não será um ator. Dizer-te que o relato está inteiramente ligado à história da rádio e depois há aquelas questões: bem, isto será informação, será entretenimento? Sim. Sabes que muitas vezes recorremos a um léxico muito próprio, a especificidade das descrições torna um ato do relato único, na minha opinião. Depois é o ritmo, é a capacidade de raciocínio, é a criatividade, a intensidade, a emoção que colocas, recorremos às figuras de estilo. Tem essa componente de espetáculo, talvez por isso tu tenhas falado na questão do ator. Agora, na hora do jogo temos que nos desligar do sentimento, isso fica mais difícil quando é a seleção nacional, mas o relato é sem dúvida muito especial. Eu diria que o relato é assim como estares em cima do palco, mas tens que te abstrair de tudo o que está à tua volta e tens de te concentrar apenas naquilo que estás a fazer. Enfim, temos que transportar as pessoas para o estádio, nós somos os olhos das pessoas, não é? Nós somos os olhos das pessoas. E depois temos que nos envolver e temos que manter o ouvinte preso à caixinha máquina, a essa caixinha mágica, desculpa, com rigor, com isenção, com imparcialidade, mas também temos que conhecer as regras do jogo. Mas o relato é sem dúvida especial para mim. A cada narração é proibido usar a palavra errar. Errar? Errar, não, nós erramos muito. Erramos Mas há que o admitir? Há que o admitir, eu admito sempre. Sim. Por respeito aos ouvintes, eu admito sempre e as pessoas aceitam o facto de eu errar, pela forma como eu lhes peço desculpa e pela forma como eu faço uma meia-culpa. É muito importante admitir os nossos erros. É muito importante admitir os nossos erros. Eu, se falhar um jogador, ainda ontem estava a fazer o relato da Seleção Nacional no Dragão frente à Noruega, e estava a chamar o António Lopes no início, de Rui Patrício, chamei-lhe duas vezes pelo menos, e eu disse, mas caramba, estou a chamar o António Lopes, Rui Patrício, porquê? Pronto, e fiz logo ali, brinquei logo com a situação, e as pessoas, eu penso que as pessoas desculpam-nos. Porque errar é humano, claro. Nós erramos muito. É uma característica, a humildade neste caso, que se aprende ou tem que se ter por natureza? Para admitir que se erra. Como é que disseste? Eu estava a perguntar se a humildade, per si, é uma característica que nós temos que ter ou que se vai construindo ao longo de uma carreira para ter essa dignidade de dizer eu errei, peço desculpa e espero que me percebam o porquê de eu ter errado. Isso também nasce com a pessoa, sabes? A humildade. Eu sou uma pessoa humilde. E talvez tenha... Esse seja um dos trunfos do meu sucesso hoje. Sempre trabalhei com muita humildade. Sempre trabalhei para as pessoas, só. Eu não faço rádio para o umbigo ou para os amigos. Eu não faço televisão para o umbigo ou para os amigos. Eu faço para as pessoas. Porque são elas a força do meu trabalho, porque são elas que me dão emprego, porque hoje o meu trabalho só faz sentido se eu tiver ouvintes e as pessoas que me seguem, as pessoas que gostam do meu trabalho. Mas eu tenho que ser humilde. Porquê pôr-me em bicos dos pés? Como é que por vezes se controla a tentação de fazer e olhar para as coisas para o nosso próprio umbigo? Ou nunca existe essa tentação de nos colocarmos algumas vezes em bicos de pés? Pode haver essa tentação, mas tu depois tens que colocar a pedra do gelo e resfriar um bocadinho essa vontade de pôr em bicos de pés quando nós também temos momentos altos, não é? Sim, sim. Nós, é isso que estás a querer referir. Recordas-te daquilo que aconteceu, e já falámos aqui nesta nossa esquina, já falámos daquilo que aconteceu a seguir ao meu relato de Portugal-Suécia, em que o Cristiano Ronaldo proporcionou aquele jogo fantástico, aqueles momentos todos fantásticos e com aquela noite que vai ficar para a história, para mim e para os portugueses, e por coincidência ou não, o meu relato também ficou. E depois veio popularidade, e depois vieram as entrevistas, e depois entrevistas para vários órgãos de comunicação social, enfim, para as CNNs, para as Al Jazeera, para a Globo, foi o programa do Jô, foi partilhado por mais de 10 milhões de pessoas. O Cristiano acabou por... É complicado aí não se achar o maior e parar um momento e Ora bem, eu sou narrador, agora também figura pública, como é que vou gerir tudo isto? Não tenho, eu lido bem com isso, lido bem com isso. Nunca entendi que tinha que ser mais do que ninguém. As pessoas abordavam-me na rua, ainda hoje me abordam na rua, e eu estou sempre disponível para falar com elas, para conversar com elas. Pessoas pedem o meu número de telefone e eu muitas vezes fico renitente para dar. Sim. Porque depois ligam às 2 ou até às 3 da manhã ou no WhatsApp, mandam mensagens, mas eu penso assim, bem, que esta pessoa já me pediu o número tanta vez, mas será que também, qual é o mal eu dar o número, se a pessoa tem tanta consideração, considera tanto o meu trabalho, uma pessoa que acompanha tudo aquilo que eu faço, afinal ela é dos meus. Porque é que eu não hei de dar o número? Mas eu sempre lidei bem com isso, sabes? Isso é, também é uma questão de berço. É uma questão, isso também se aprende. Meus pais sempre me ensinaram a não ser mais do que ninguém. E eu tenho lidado bem com essa forma de depressão, como tu estavas a dizer. Trabalhar tanto para as pessoas através da narração e ter tanto respeito perante as pessoas faz com que sejas mais ingênuo com as pessoas, que vejas apenas o lado bom que elas possam ter? Talvez. Quando elas são desconhecidas, neste caso, e quando falavas no número de telefone e quando te abordam e por aí. Sim, talvez tenhas razão. Eu nunca penso sempre que as pessoas estão de boa fé, mas sabes que já recebi também algumas mensagens mais incómodas, uma ou outra ofensiva, faz parte do nosso trabalho, mas na generalidade não, felizmente, mas e aquelas pessoas que te abordam e que valorizam o teu trabalho e que gostam do teu trabalho, e no dia que tu relataste o Benfica Sporting, o Benfica ganhou ou o Sporting ganhou e eles acabam, você gritou o gol do Benfica mais 20 alto. Segundos mais... 20 segundos mais alto do que o gol do Sporting, não esperava isso de si. E eu pensei, caramba, então, mas esta, ou ao contrário, esta pessoa que me segue o meu trabalho, que sempre foi atento, sempre foi uma pessoa simpática, educada, agora caiu-lhe a máscara, está a falar desta forma, mas porquê? Porquê é que isso acontece? Repara uma coisa, a minha paixão não é o futebol, a minha paixão é a rádio. As pessoas têm que perceber isso. É a minha vida, é a minha história, é um dos meus amores. É a minha mulher também, que está aqui ao meu lado. Mas... Ela está com ciúmes. Não. Mas as pessoas têm que perceber isso. As pessoas têm que perceber que eu faço tudo com muita paixão. Eu envolvo-me muito naquilo que faço. E esse também acho que é um dos segredos do meu trabalho. Entendes? É não esconder essa paixão. Essa é mostrar paixão. Que ela existe. Eu envolvo muito. Aliás, a rádio não é timbre, é emoção, como eu costumo dizer. É outra coisa. Eu diria que a emoção é o combustível mais importante do ser humano. Enfim, funcionamos como gatilho, não é? Isso funciona como gatilho de todos os sentimentos. Todos os sentimentos. Tudo em si. E eu faço aquilo tudo com muita paixão. Mas não, como disse, não, eu também tenho clube, também tenho partido político, também tenho opinião. Obviamente religião, sim. Também tenho opinião. Ah, e essa é outra questão. Jornalista no relato não pode dar opinião. Então, mas está aquilo é um bocadinho específico. Rematou por cima, que péssimo remate, ó Jonas, que péssimo remate. Entendes? Mal feito o lançamento. Já estou a dar opinião, não é? Estou a dar opinião. Por isso é que nós por vezes dizemos que o relato é um bocadinho, é informação com um bocadinho de entretenimento. É a emoção que há em cada jogo, em cada narração, quando está na Antena 1, faz com que em momentos mais privados, em que olhas um jogo só por olhar, a emoção seja muito menor, a paixão pelo jogo seja muito menor do que é dita naquela narração, naquele relato. Depende dos jogos, não é? Depende dos jogos. Cada jogo é um jogo, é isso que me estás a perguntar. Não, eu estou a perguntar essa dicotomia entre a paixão e a emoção que existe na narração e depois quando nós vemos um jogo só por ver. Ah, é muito diferente, é diferente. Eu acho que... Há uma necessidade quase também aí de desligar do jogo em si. Exato, exatamente. Quando estás a trabalhar, envolves-te de outra forma. Uhum. Quando não estás a trabalhar, consegues-te abstrair um bocadinho. Consegues-te abstrair um bocadinho das emoções do jogo. Tu ali estás... Tu ali a tua preocupação é transportar as pessoas para o estádio. É levar as pessoas a sentir o jogo, não é? A sentir o jogo. A sentir que... E um dos maiores elogios que eu tive até hoje foi de um invisual que me dizia que... comigo ele conseguia ver totalmente o jogo, não é? Enfim, isso acontece. Eu tenho realmente muitos invisuais que mandam mensagens a agradecer o trabalho que eu faço, eu e os meus colegas, mas eu tenho essa necessidade de me envolver, de dar as tais imagens do jogo para prender o ouvinte, para o ajudar a perceber. Quando estou fora de trabalho, obviamente estou mais relaxado, é totalmente diferente. Após um jogo e uma narração e com tanta emoção colocada em cada jogada, em cada movimento, o período de recuperação tende também a ser longo, tende a ser as tais 72 horas. Pois, essa é a questão, não é? Porque há um esvaziamento da emoção toda que existe dentro de nós. Claro, eu acabo muitos dos relatos completamente esgotado, uhum. Não é? Depende dos relatos, mas há relatos que puxam mais por ti, foram mais emotivos. Uhum. Não é? Olha esse, por exemplo, Portugal-Suécia, um relato desses. Um relato desses é como aquela hora e meia foi, representou 24 horas de trabalho, mas no duro. É? Em termos de tu extravasaste as tuas emoções, estavas completamente esgotado. Quer dizer, eu terminei o jogo completamente esgotado, entendes, Rowan? Sim, depois existe essa necessidade também de recuperação, mas eu recupero rápido. Mas por colocares tanta emoção naquilo que fazes e no trabalho que fazes e na narração que tens, muitas das vezes, perante os teus mais próximos, tens que dizer: eu não tenho paciência agora, por favor, fala comigo mais tarde. Por vezes existe essa necessidade. Estamos tão cansados que queremos também um bocadinho de paz. Sim. A seguir ao jogo. E conseguem-te compreender. Para recuperar. Uns sim, outros não, não é? Uns sim, outros não. Nós às vezes terminamos os jogos e temos pessoas que nos querem conhecer lá junto ao nosso posto de reportagem, ou que querem um autógrafo para o filho, ou para o amigo, e por vezes nós também temos que ceder a essas pessoas, mas o que era realmente ideal a seguir um jogo desses era uma banheira com espuma, luzes apagadas e estar ali no relax total. Sim, porque um relato bem puxado de hora e meia exige muito de ti. Aliás, quando eu dei a entrevista à Globo, logo a seguir, lembro-me, logo de manhã a seguir ao jogo do Portugal-Suécia, através do Skype, e agora vamos para a capital portuguesa, vamos para Lisboa, encontro do jornalista Nuno Matos, que fez sucesso com a sua narração desse tal de jogo Portugal-Suécia. Ah, cara, você está bem, ficamos felizes por saber que está bem, estávamos preocupados com o seu coração, felizmente até hoje a máquina nunca me traiu. Nunca traiu. Espero que nunca me venha a trair, agora que o desgaste é grande, muito grande. Quem te ouve e quem ouve os teus colegas e quem segue atentamente o fenómeno do futebol através da narração em rádio, terá pouca noção daquilo que um relato custa. Pensa que se calhar são favas contadas. É bem provável. É dado pouco valor àquilo que, não no sentido da emoção que colocas, não no sentido... As pessoas dão muito valor fazes... ao nosso trabalho. Agora não sabem os sacrifícios que também passamos. Claro que sim, claro. O que é que se tem que pôr de lado para se conseguir fazer um tão bom trabalho e entregar-se tanto ao jogo? Olha, queres que eu te diga? Muitas vezes a família, infelizmente. Às vezes temos que nós para são centenas e centenas de viagens, são milhares de horas de voo e muitas vezes deixamos um bocadinho a família para trás, para podermos cumprir no trabalho. A emoção posta em cada narração compensa isso? Ou fica sempre alguma coisa para trás? Que é depois impossível de recuperar? É provável que possa ficar alguma coisa para trás. É provável. E vive-se bem com isso? Difícil. Mas olha que muitas vezes tu acabas um relato desses, chegas a casa completamente esgotado, cansado, extenuado, e cá está, é aquilo que dizes, não há paciência para isto, não há paciência para aquilo. E muitas vezes, infelizmente, a família fica para trás. Eu tento compensar, mas é difícil conciliar. Há muitas vezes as pessoas têm que perceber isso, que ser narrador desportivo, ser jornalista, também não é fácil. Há muitas vezes a necessidade de se pedir desculpa por não ter estado, por não ter feito, por não ter ido. Sim, muitas vezes. Pois esse tocaste num aspecto fundamental. Muitas vezes tenho combinado ir aqui ou acolá com a família, não vou porque tenho que preparar o jogo tal. E muitas vezes combinei ir aqui e acolá de férias com a família, mas apareceu o jogo da seleção e lá tenho que ir eu, não é? Ontem estive no Porto. Sim. Depois de amanhã ou daqui a 2 ou 3 dias estou em Inglaterra, e depois já estou em França, no Europeu de França, e depois venho, e depois começam as competições europeias, é a Liga Europa, é a Liga dos Campeões. E é difícil gerir tudo isto. Não é o jogo em si que vale a pena, mas sim as pessoas que o ouvem, certo? Tudo vale a pena. Se o jogo for bom, vale a pena também ali a entrega total, mas acima de tudo o respeito. E aquilo que eu faço é exatamente as pessoas. Isso é que é tudo aquilo para que eu me esforço. E a família compreende que se coloquem desconhecidos à frente da família em si? Muitas vezes não, mas a família também sabe que esta é a nossa vida, não é? Esta também é uma das nossas paixões. É, como eu disse, é a minha história, é a minha vida, é o meu amor. E muitas vezes acabo por partir o meu amor entre a rádio e a família e a minha esposa, mas isto é difícil de gerir. Isto é muito difícil de gerir. Mas olha, este bichinho mordeu-me aos 12 anos, talvez, quando eu começava a fazer relatos com os cromos da bola, das cadernetas, sim. Não é? Panini, na altura, não? Exato, Panini. E com os bonequinhos do Subútio, e depois com um microfone de plástico acoplado que me foi oferecido pelo meu tio, e a minha mãe dizia: está louco, mas já está aqui a fazer relato, punha-me em frente ao espelho a fazer os relatos, a bola vai para aqui, ou para lá, e tudo isso era complicado para os meus pais. Mas então não é que o bichinho mordeu, e hoje tenho 30 anos de uma paixão louca pela rádio, é verdade. Há algum sentimento de pena associado perante a emoção que tu colocas em cada relato? E perceberes que do outro lado as pessoas que te seguem, elas gostam mais do clube X ou do clube Y do que propriamente do jogo e do entretenimento em si? Sim. Uma sensação de se calhar estou aqui a trabalhar para o boneco. Não, eu vou-te dizer, as pessoas em Portugal são muito pelos clubes, mas também têm que valorizar isto. Eu hoje tenho muitos adeptos do Sporting que me ouvem nos jogos do Benfica, porque acham que, porque dizem que eu os cativos. que lhes estou a fazer companhia e que estou a fazer um trabalho fantástico, que eles apreciam a forma como eu levo o jogo até eles. Uhum. Especialmente os jogos internacionais, pronto. E muitas vezes eu recebo mensagens de um sportinguista que esteve a ouvir o relato do Benfica, e de um benfiquista que me ouviu fazer o relato do Sporting e que me dão os parabéns, e que dizem: epá, você é uma companhia extraordinária. Muitas mulheres também. A paixão pela rádio também não tem idade. Há uma emoção está muito a crescer própria, todos os dias. Sim. Há uma emoção muito própria que tu colocas no teu relato, que não conseguirias colocar em outras vertentes da rádio, se te pedissem para o fazer. Sim. Olha, posso dizer todas aquelas frases que me vão à cabeça, aquelas figuras de estilo, não é? Uhum. Aquelas hipérboles, eu, de uma forma geral, no meu trabalho diário, não coloco. ali adjetivo mais, ali crio mais imagens, ali que coloco mais emoção naquilo que estou a fazer. Obviamente, no outro tipo de trabalho, tem que ser mais comedido. As mensagens mais negativas que tu recebes associadas ao teu trabalho, em algum momento te colocam a palavra medo quando sais de casa? Ou colocam-te em perspectiva de será que eu devo continuar a fazer isto da forma que estou a fazer? Sim, já tive dúvidas. Quem é que não tem dúvidas? Será que estou a fazer bem? Mas eu sempre fiz tudo. Repara, eu sou humilde em considerar. Eu aceito muitas críticas. Aceito muitas críticas. E acho que se não estiver aí pelo bom caminho, posso retificar aqui e ali. Mas eu faço tudo. Eu penso, tudo que eu faço é pela minha cabeça. Não tenho. Todos nós temos e somos influenciados por isto ou por aquilo. Mas eu, aquilo que ali está é o Nuno Matos, não é? Aquela é o meu ADN, aquela é a minha marca. Portanto, eu também tenho direito, por vezes, a um relato que não sai tão bem, ou a dizer, já me aconteceu dizer isto e depois fiquei preocupado, mas será que devia ter dito mesmo isto? E aquilo, sabes uma coisa, disse, começasse um jogo e digo qualquer coisa que me sai que eu acho que não devia ter saído, e aquilo afeta-me ali um bocadinho. Fica a pensar naquilo, depois tento-me abstrair, mas não é fácil, porque eu preocupo-me realmente com o meu trabalho, eu preocupo-me com as pessoas que me estão a ouvir, e isso por vezes acontece. Sim, já aconteceu muitas vezes pensar, aquela opinião se calhar tem razão, se calhar aquilo que eu disse em determinado momento podia não ter dito. Vamos repensar esta situação, vamos repensar. Isso acontece. Mas nunca há a tentação de mudares de personalidade? Não, isso está fora de hipótese. Contigo? Eu tenho o meu estilo. Eu respeito nos narradores de rádio, do relato esportivo, todos eles têm o seu estilo. Eu não procuro não copiar ninguém, mas eu tenho. Há uns que têm um estilo mais emotivo, há uns que colocam mais intensidade no relato, há outros que são mais. Eu sou um bocadinho. Eu extravaso mais as emoções. Há pessoas que são mais ponderadas na forma como fazem o relato. Eu não. Afinal, eu não estou na ópera, estou no futebol. Entendes? Aquilo é um relato de futebol, aquilo é emoção. Não é, a ópera e o teatro são outra coisa. Mais contidos, mais... Mas eu respeito também, mas eu respeito. Mas esta é a minha, esta é a minha imagem, é a minha imagem de marca. Não, a emoção, não... a forma como me envolvo, e aquilo que transporto para as pessoas, o jogo, a forma como eu estou a vibrar e a envolver. Nunca há comparação para ver quem é o maior, aquele que tem a melhor fórmula de relatar, de narrar. Não, acho que não. Sabes porquê? Porque isso quem tem que avaliar isso são as pessoas e as audiências, e as pessoas é que são a força do nosso trabalho. Eu não estou preocupado se sou melhor ou sou pior. Não, respeito os meus colegas, eles respeitam-me a mim, que eu sei, temos uma ótima relação hoje nos narradores que existem em Portugal. Respeito muito o trabalho deles. Já trabalhei com outras grandes figuras, António Pedro, Oscar Coelho, a comentar, tive a ensinar-me Artur Agostinho, José Neves de Sousa, falei-te mais recentemente, depois falei-te com António Pedro, Oscar Coelho, o próprio Rui Almeida, o Bento Rodrigues, que é o ex-pivô da SIC, enfim, já trabalhei com muitos colegas. Hoje temos o Alexandre Afonso, depois temos jovens com muito valor, João Miguel Nunes, João Gomes Dias, que um que está na televisão e outro continua na rádio, enfim. E colegas de outras estações de rádio que têm o Alexandre Afonso, com quem eu já trabalho nas grandes competições desde o Euro 2000, e combinamos só com o pescar de olho, já aquilo. Eu por vezes disse, lá vai a tua senhora outra vez contigo para o europeu. Parece um casal que anda junto, ele por vezes até me diz isso, lá vou eu ter que levar contigo outra vez, aqui a tua senhora vai contigo para... Mas enfim, Quem mede o nosso trabalho são as pessoas. Mesmo que as pessoas que te ouvem não gostem do jogo como tu gostas? Sim. É um julgamento justo? Enfim, eu acho que temos que aceitar as pessoas. Repara, eu acho que é um julgamento justo, porque ninguém é igual a ninguém e há muitas formas de ver o jogo. E se elas não virem o jogo como eu vejo, têm todo o direito de julgar o meu trabalho. Têm todo o direito. E depois há quem goste mais da narração A ou narração B, do estilo A ao estilo B. E nós temos que, respeitar isso. É um julgamento justo, claro que é. Tem que estar preparado para que as pessoas, no seu geral, deixem de gostar de nós. E falavas aí da questão da nova geração, essa nova geração aparecer, ser mais querida e te tirar o lugar, entre aspas, não é visto com algum receio? Que te tirem aquilo que tu mais gostas? Não, antes pelo contrário. Há uma vontade aí de passar a tocha. Há uma vontade, tem que haver renovação. E a preocupação? Repara, a rádio continua com muita pujança. Não venham dizer que a rádio perdeu força. Mentira. Mentira. Há pouco aqui na nossa... Nossa cave, não é? Nossa cave, exatamente. Há pouco aqui na nossa cave, quando nós estávamos... Mas é uma cave muito simpática e muito acolhedora. E já agora aproveito aqui também durante esta nossa cave para dar os parabéns pela paixão que tu também tens pela entrevista e pela forma como conduzes as entrevistas. Isso é realmente fantástico. Mas passando à frente. Eu quero é que haja renovação. Eu acho é que se tem que apostar nos jovens. E cada vez mais. Pena é que não se aposte mais neles. Eles é que são a força, eles é que são o futuro. Entendes ou não? Mesmo que isso possa tirar o nome Nuno Matos de um pedestal onde está. Eu vou-te ser sincero. Eu sou humilde, como te disse. Uhum. Mas aqui também tenho... O meu nome está feito. Já tem história para contar. O meu nome está feito. Mas atenção, o meu nome está feito, mas o Nuno Matos tem que trabalhar todos os dias e dar no duro. Uhum. E não desiludir as pessoas. Porque hoje está feito, mas de um momento para o outro também pode deixar de estar. Porque, meu amigo, isto de um momento para o outro pode estragar uma carreira de 30 anos. É isso que eu pretendo. Sim, no segundo. Eu quero sair pela porta grande, mas também quero deixar o meu legado e quero realmente que também outros entrem pela porta grande, especialmente os jovens. Acabei de falar de alguns que têm muito mérito e muito valor. Quantos jovens não andam em rádios locais que têm valor e que ainda não tiveram uma oportunidade? Mas enfim, sinais dos tempos, é a crise, o mercado está muito fechado. Infelizmente. Mas estou pronto aí para passar o testemunho. Estou prontíssimo para passar o testemunho. E não te esqueças de uma coisa. Há jovens com um ano de profissão no jornalismo que têm mais arte, têm mais valor, têm mais competência do que pessoas com 20 anos de profissão. A idade não diz absolutamente nada. Podes ter mais experiência, amigo, a competência, a paixão. Não, a idade não. Não te custa dizer a outro, eventualmente 10, 15, 20 anos mais novo do que tu, és bom naquilo que fazes? Não te custa nada. Não, mas atenção, que eu também sei como é que lhe vou dizer. Sim. Hã? Porque quando eles me dizem, então, Matos, gostou, estive bem, tiveste, mas lá, há muito caminho a percorrer, pá. Atenção, isso estive bem é tudo relativo, tiveste bem e agora? Tens que é continuar. Como meu amigo, isto difícil não é aparecer e desaparecer, como eu já vi muitos. O difícil é aparecer e manter. Isso é que é difícil. Agora, aparecer e desaparecer, como acontece com muitos, isso é fácil. Queres-te fazer à vida, olha, continua a trabalhar, continua a respeitar as pessoas para quem tu trabalhas, dedica-te, esforça-te, prepara-te, trabalha no duro. Lembras-te daquilo que eu disse? Uhum. São muitas horas tiradas à família, são muitas horas tiradas à cama, é difícil, muito difícil, mas é a paixão, é a nossa vida. A história feita que falaste há bocadinho é a melhor definição para a sensação de dever cumprido. É aquilo que agora te alimenta. Sim, eu tenho ajudado um bocadinho também. Eu sinto a missão do dever. Ainda não. Todos os dias procuro. Mas hoje sim, já sinto a missão do dever cumprido. Sim. Essa vontade de trabalhar... Eu sou um dedicado, eu sou um apaixonado. Era nisso que eu queria tocar. Essa dedicação e essa vontade de trabalhar cada vez mais, cada vez melhor. Essa constante preocupação em não errar. Esse limo que existe entre o fazer muito bem e o poder fazer muito mal e arruinar tudo. Não te torna, não no mau sentido da palavra, mas obsessivo. Obsessivo, não é? Sim. Ou seja, nessa parte emocional que existe naquilo que fazes, na narração que fazes, não há uma obsessão pela excelência, que por vezes até te pode fazer mal a ti próprio. Não, eu vou sempre muito tranquilo fazer os meus jogos, mas não diria obsessivo não, mas sou uma pessoa sempre muito preocupada com aquilo que vou fazer. Quero fazer bem e quero fazer bem. Não entro em paranoia, mas atenção, mas sou preocupado. Quantas vezes eu não estou a... Vou fazer o Sporting Varzim para a Taça de Portugal, ou o Benfica Marítimo para a Taça da Liga, ou a final da Liga Europa, como eu já fiz duas do Benfica, e duas da Liga dos Campeões também, com o Porto, em Gelsenkirchen e em Sevilha. Porto. Taça UEFA na altura. A taça UEFA e a Liga dos Campeões, exatamente, estás a dizer bem. Já fiz duas também. Portanto, mas eu faço tudo com... Preparo-me, tenho que me preparar. E muitas vezes vou para a cama e ainda estou ali com o bloco a tirar notas. Isto é difícil. Isto é difícil. Isto só para te mostrar o quê? Sou preocupado. Eu preparo-me. Entendes? Preparo-me. Atenção. Ah, isso é outra questão. Nuno Matos, você já tem tantos anos disto e que lê com a perna às costas. Sim. Abre o microfone e pronto. Não. Cá vai disto e... Não. Estou à vontade para falar, mas eu preparo-me por respeito às pessoas e que não é chegar ali a abrir o microfone, a bola está aqui, vai para a fim, entendes? Não, tenho que me preparar, tenho que saber o que é que vou dizer, tenho que ter, eu tenho trabalho de preparação com os jogadores, com as equipas. O melhor improviso é aquele que está preparado. Sim, também, eu improviso muito, mas repara, mas... Tem que saber quantos golos tem aquele jogador, tem que saber há quantos jogos é que a equipa não vence, ou há quantos jogos é que a equipa ganha. Quer dizer, são esses condimentos que também que têm que ser colocados no relato. Claro, sim. Para dar aquele toque e para passar uma informação também credível para as pessoas. Isto não é só entretenimento, isto é também informação, entendes? Hã? O relato tem essa especificidade, como eu te disse. Né? Formação com pouco entretenimento, na minha opinião. Mas tu tens que... Levou muito tempo para que as pessoas te levassem a sério? No caminho mora, que... Mora tempo. Não te esqueças que eu comecei a fazer... Ora, até te vou dizer mais. Tu estás a falar na área do relato, eu sei. Sim. Até te vou dizer mais na rádio. Eu comecei a fazer um programa de discos pedidos... nas famosas, lembras-te quando começaram a emergir as rádios locais, piratas, as rádios piratas de Lucana, sim, piratas, estás a dizer bem, talvez que a década de 80, eu comecei numa rádio que é uma rádio famosa, pirata, Rádio Piranha, em Santarém, de onde saíram quase conterrâneos. Eu sou de Santarém. Trabalhas com o Zé Coimbra, exato. Com a Ana Ramos, com o Ricardo, com o Paulo, enfim, depois fui para a RDP Santarém, esteve lá o Paulino Coelho. Estava lá o Valdemar Duarte, enfim, sim. Trabalhei. Portanto, eu comecei de baixo, do zero, a levar os discos debaixo do braço para os outros porem nas emissões, percebes? E por isso é que eu gosto tanto disto, porque a minha vida começou cá em baixo. Nada me foi dado, exatamente. É isso que tem valor. É. Hoje em dia há pessoas que já nascem diretores, isso faz-me um bocadinho de espécie. Respeito, mas... Sentes que aquilo que tanto amas, e neste caso, a rádio no seu geral, é traída por isso? Pelo nome, pelo estatuto? Por aquele que tem que mandar porque tem que ser? Sim, mas repara, eu nunca tive preocupação, eu nunca quis ser chefe, por exemplo, de nada. E o estatuto... Não, o estatuto... Quem te dá o estatuto são as pessoas. Na televisão e na rádio, não te esqueças disso. Estás-me a perguntar... Eu sou uma pessoa tranquila, sou uma pessoa que gosto de... Eu hoje em dia, eu tenho os meus chefes, mas enfim, eu tenho mais, hoje em dia tenho mais amigos do que chefes. Um amigo, pessoa que é quem eu me dou bem, que tem que cumprir, afinal ele é que é o chefe. Ele é que manda. Mas a relação não é a relação de chefe para subordinada, é a relação de respeito. De colegas de trabalho, é um pouco que isso funciona. Talvez seja esse hoje o sucesso do desporto da Antena 1. Tivemos agora, ainda há pouco tempo, as melhores audiências de há muitos e muitos anos. Há uma família. Sim, exatamente, é a palavra certa. Nós somos uma família. E a própria estrutura da Antena 1 percebeu a força que nós temos. Sim. Entendes? Nas audiências, na antena, penso que nós temos. E somos muito respeitados pelos colegas das outras áreas. A emoção contigo ganha de goleada à racionalidade? Tá. 50-50, como sim, diz o outro. Às vezes eu consigo. Às vezes dá empate. Às vezes dá empate. Mas tens que ser racional, não é? Obrigas-te a isso. Quando a emoção toma conta de ti. Desligado, por vezes tens desligado os sentimentos, mas não é fácil. Não é fácil. Especialmente se for a seleção nacional, como eu te disse. Mas será que nos outros países não é assim? Diz lá. Sim, nós estamos sempre a dar os bons exemplos da BBC e de outras. Não. Será que quando fazem a seleção inglesa, eles também não puxam um bocadinho? Não puxam um bocadinho. Hã? Nós estamos sempre a estar a olhar para os outros. Enfim, os outros é que são bons e aqui nós é que somos os coitadinhos aqui. Não. Então como é que eu vou dar entre, ainda agora estive. Como é que tu explicas, por exemplo, o Nuno Matos tenha os seus relatos no Museu do Desporto, em São Paulo, no Pacaembu? Sabias? Não sabias? Não sabia. Mas isso é um orgulho. Então eles são os narradores de excelência que dizem? Eles são os comunicadores natos? Hã? São os comunicadores, não é? Temos a necessidade e a vontade de nos fazer passar por coitadinhos. Sim, mas não. Para terem pena de nós. Não, porque nós somos muito bons naquilo que fazemos, em muitas áreas. Pena é que não haja mais Cristianos Ronaldos noutras áreas. Entendes? Uhum. Mas nós somos mesmo bons naquilo que fazemos. Não é o Nuno Matos, ou o Alexandre Afonso, ou o Pateiro, ou esse ou aquele. Entendes? É. Nós somos. Temos qualidade naquilo que fazemos. E ainda agora posso, não vou revelar, sim, tenho um convite para o Euro 2016 que me deixou muito, muito, muito orgulhoso. Não é? Aquele Suécia-Portugal poderia dar origem a um filme chamado A Fama Acontece Por Acaso? Olha, estás bem, afinal o ator aqui és tu. Não. Mas... Mas podia-se, quem sabe, podia. As pessoas já vinham acompanhando o meu trabalho, mas quem diria que naquela noite, sim, o Cristiano Ronaldo nos ia proporcionar aqueles momentos fantásticos e que por acaso o Nuno Matos estava lá, não por acaso, mas porque se calhar também merecia lá estar devido ao seu trabalho para fazer esse tipo de jogos também. Costuma dizer-se que Os melhores são para os melhores jogos. E eu estava lá com o Alexandre Afonso, foi ele que escolheu. Ele entendeu que nós seríamos os melhores para fazer aquele jogo. Não quero dizer que, atenção, os meus colegas que estão lá e que também não estavam nesse jogo, não pudessem estar. Mas pronto, foi o entendimento dele. Mas ninguém estava à espera, se calhar tínhamos essa fé que o Ronaldo nos pudesse proporcionar uma noite como aquela. E eu estava lá. E se estava lá, tive que agarrar o momento. O momento era meu, é que estava a fazer Portugal, naqueles momentos, naqueles golos, entendes? E eu, naquela altura, não sei aquilo. Eu vou-te dizer, eu já nem me lembro bem. Aquilo foi tudo tão intenso. Eu extravasei. Acho que o Alexandre dizia-me que eu saltava e eu dava murros. E o colega da rádio sueca atrás, a pedir-me para falar mais baixo. Eu estava completamente... enfim. Estava com o controle, mas no limite. No limite. E se calhar foi isso, porque as pessoas esperam. É incrível a forma como ele estava. Isto que ele sentiu e que está a passar para nós é aquilo que nós estávamos a sentir. Fantástico! Pensaste, as pessoas vão ouvir outra vez. Sim, sim. E isso arrepia. Mas eu vou também ouvir e ainda me arrepio hoje. Como é que tu fizeste isto? Mas aqui dá um momento especial, atenção. Porquê? Estávamos em vias de não nos apurarmos para um campeonato daqueles que era especial, para um país com a mesma língua, porque Cristiano Ronaldo estava a ser altamente criticado pela FIFA, recordas-te? Sim. Com aquelas patetices do Blatter, era fazer aquelas, a dizer, do cabelo e do capitão ou do, sim, líder, lembras-te? Que havia um que jogava a bola e outro, exato, que se trapava com a imagem. E aquilo tudo mexeu comigo também, mexeu com os portugueses. E o Ronaldo depois oferece-nos só... Foi só aquilo que tu viste, frente à sucesso. Consegues hoje olhar para esse momento visto de fora? Como estavas aí, não te lembras de certos momentos, mas quando vais novamente ouvir aquele relato, consegues olhar de fora e visionar o Nuno Matos daquele momento? Ou fica, sim, difícil para ti dissociar de ti próprio? Eu percebo que aquilo foi muito forte. Tu recordas-te? Sim, 1-0, 2-0, 2-1, ai ai... Foi tudo muito forte, aquela alteração de marcador, aquelas emoções, no curto espaço de tempo os golos, aquela intensidade do jogo, um jogo que podia carimbar. Portanto, aquilo foi tudo tão forte que eu olho para aquilo e disse, tu estavas completamente louco. Fica-se muito louco quando se está apaixonado, é como se costuma dizer. E eu estava completamente apaixonado pelo jogo, pela seleção, queria muito que a seleção fosse ao Brasil, e os portugueses, e todos nós estávamos juntos a viver aquilo, mas agora quando olho, realmente fico impressionado. Eu nem sei explicar muito bem o que é que aconteceu, olha, mas aquilo que ali está sou eu. Sou eu a viver o jogo. E às vezes o que não se consegue explicar é o que, no fundo, é o melhor da vida. Claro, é isso. Mas aquilo que eu te ia perguntar era se nessa noite, naquele momento, em direto, houve espaço para pensar se tudo aquilo era fruto de um trabalho de anos, ou que se calhar isto já estava escrito em algum lado, que ia ser assim. Nem sei responder muito bem a isso. A pergunta é boa pergunta, mas não. Então, aquilo não é o foi. Aquilo não. Eu vou-te dizer uma coisa. Pode ser fruto de trabalho de anos, de muita dedicação. Sim, tens razão, das pessoas que já me andavam a seguir, porque tu partes também o teu trabalho depois divulgado nas redes sociais, nas novas plataformas, tens que ter alguém que coloque lá, e eu já tinha o meu trabalho, já estava a ser projetado por pessoas que me iam acompanhando, só que, olha, provavelmente é aquilo que dizes, estava escrito que tinha que ser naquele dia, e aconteceu daquela forma. Agora, também, ao mesmo tempo, também podemos colocar um bocadinho de um trabalho que já estava a ser desenvolvido. Que eu acho com competência, com paixão, e com ligação às pessoas. A emoção e a racionalidade que habitam em ti nesses 50-50 permitem-te, ao mesmo tempo, ser crente em algo mais? Olha, Ruben, penso que sim. Penso que, eu vou-te dizer, eu acho que o meu momento grande chegou, mas ainda tenho muito para dar, e eu acho que ainda sou uma caixinha de surpresas. Até para mim próprio. Eu acho que ainda muita coisa vai acontecer. Acho que ainda tenho muito para dar, e acho que ainda muita coisa pode acontecer. Pode acontecer. Sinto-me cada vez mais forte, cada vez em melhor forma. Estou mais maduro, não é? Estou mais experiente, mas eu acho que cada dia que passa vou gostando mais disto. São 30 anos, mas cada dia que passa vou gostando mais disto. Esse muito que tens para dar estará reservado para o dia 11 de julho, nessa final Portugal-França? 10. Ah, 10 de julho. 10 de julho. De 10 de junho a 10 de julho. Ah, meu Deus. Vamos repetir isto tudo outra vez. Não, mas esse muito para dar estará reservado para essa final. Olha, eu acho que pode estar, quem sabe. Eu tenho muita fé, tal como o Fernando Santos tem. E agora ainda tenho mais. Sabes porquê? Porque eu acho que aquele homem trouxe muita coisa nova à seleção. As coisas simples. Não tem medo da própria sombra, não vê fantasmas, não tem o discurso do coitadinho, aquele discurso que há bocadinho falávamos. Sim. Aqui, coitadinho, jogo a jogo, Portugal, país pequeno, vamos até aos oitavos de final, já é bom. Sim. Não, ele chegou ali, agora é para ganhar, é para derreter, é para chegar à final, é para vencer. E vamos embora. E isso, parecendo que não, dá força. Nunca há que deixar de acreditar, há que acreditar sempre, e por isso ele acredita, e eu também acredito. E o grupo está forte, e o grupo está unido, e aquilo é uma família. Um bocado falámos na família. Aquilo é uma família. E eu acredito que nós podemos chegar a essa final. Não vai ser fácil. Portugal tem que ir para lá com muita humildade, com muito espírito de sacrifício, mas não, nunca te esqueças de uma coisa. É que eu acredito que a gente possa estar nessa final do, em Paris, no Estádio de França. Aliás, foi lá que o Fernando Santos estreou. Na altura perdemos 2-1. Sim. Olha, quem sabe que outro momento, era um momento fantástico, que possa estar reservado para esse dia. Mas também não te esqueças de uma coisa, Ruben. E os ouvintes, aqui da, das nossas conversas. As emoções não se fabricam. Constroem-se. Sentem-se. E sentem-se. Hã? Essa aqui é a grande questão. Vamos ver como é que eu vou estar nesse dia e como é que vai estar Portugal, se lá chegar. Exatamente. Também temos que lá chegar. Mas se não, Portugal não chegar a esse, se Portugal não chegar a essa final, com certeza que vamos ter outros, outros bons momentos. E eu estou convencido também, vou ter outros, outros bons momentos. São mais de 30 anos de paixão intensa, como te disse. Os primeiros relatos aconteceram na, nas, numas, numas águas furtadas e em cima da... em, em cima da... num telhado, não é? Num telhado. Eu fiz relatos em cima de telhados, vê bem. Na... E nunca caíste. E nunca caí. E estás aqui, são e salvo. É essa força de acreditar. Esse discurso, tu falavas do discurso de Fernando Santos. Vamos embora, vamos ganhar, mas aplicado à tua vida. Essa força de acreditar foi o que te impediu, em certos momentos, e por exemplo, quando andavas com os discos debaixo do braço, de desistir do que tanto gostavas. Houve alturas em que essa não, paixão... Eu só consigo, vou-te dizer, eu só consigo ser aquilo que sou hoje com a força da minha família e da minha esposa que está aqui ao meu lado. Porque... É uma homenagem bonita. Não, não é isso. Só uma pessoa fazia desistir daquilo hoje da minha profissão. Era ela, porque depois de... Se me dissesse, ela me dissesse, vamos pôr um ponto final, ora... É difícil, eu sei que esta é a minha paixão, mas eu hoje também amo muito a minha esposa e hoje se a gente tivesse que mudar de vida, o destino nos obrigasse, só ela é que me conseguia fazer, que nesta altura eu alterar a minha vida, mas ela também sabe que isto é também um grande amor que eu tenho, a minha profissão, mas ela também é... Nesta altura é a pessoa mais importante da minha vida. Mas ela apoia-me e tem sofrido muito também pela minha ausência, como já te falei. Poucas pessoas são e seriam capazes de compreender essa grande paixão que poucas tu tens. Poucas pessoas. Muito poucas. É muito difícil estar e tu próprio não consegues verbalizar. É muito difícil estar casado com o jornalista desportivo. depende. Agora nós, os narradores desportivos, temos a vida de salto e banco, não é? Uhum. Hoje estamos aqui, amanhã estamos acolá. Afinal, são 78 países, como já tinha dito atrás. É muita viagem, é muita hora fora da família. Isso é complicado. É complicado de gerir. Mas quando temos a força da família, tudo fica mais fácil. Em 30 anos de carreira, é possível dizer que se viveram 60 ou 70 anos? Ui! Há uma vida muito maior do que aqueles 30 anos de carreira que estão escritos no papel. Ei, 100 anos, não é? Sim, para aí os 100 anos já passámos por tudo. Já passámos por tudo, já vivemos muita coisa. O stress foi muito grande. Momentos complicados, momentos bons, momentos maravilhosos. Momentos muito difíceis, dentro e fora do trabalho, entendes? Uhum. Mas sim. Posso dizer que já temos mais de 100 anos de histórias para contar. Aqui, e a vida ainda tem essa... E faltam 3 minutos para terminarmos. A vida tem essa capacidade ainda de surpreender? Ou as coisas vão-se tornando mais habituais? Não. Todos os dias. A vida tem capacidade de nos surpreender todos os dias. E eu acredito que ainda há muito. Ainda há muito para me surpreender. Nuno. Essa aqui é a questão. Muito obrigado por teres vindo às conversas de esquina. Foi um prazer enorme na esquina a conversar contigo. Ter estado aqui contigo. Vou ouvir atentamente os relatos e as narrações desses jogos de Portugal e espero sinceramente no dia 10 de julho. É 10 de julho. 10 de julho. No estádio de França. Estaremos nessa, espero que nessa lá final. Estar, não é? Sim, para um Portugal-França, uma coisa assim em grande. Vai estar também em França, relatos na Antena 1, todos os jogos de Portugal. Vou estar com o Alexandre Afonso, enfim, vou estar com a família da Antena 1. A família da Antena 1, muito obrigado. Para as pessoas de quem eu gosto muito também, que são os ouvintes. Olha, e só para terminar, não sei, dizer a todos aqueles que mandam mensagens e que me dizem, mas o que é que eu acho que possa, o que é que eu acho que é que acha que posso fazer para ser relator desportivo? Meu amigo, é ter paixão por aquilo que se faz e ter a certeza que é mesmo aquilo que vocês querem. Porque se tiverem dúvidas, então não vale a pena. Não avancem. Agora, se tiverem a certeza que é aquilo que querem e se tiverem a certeza que vão triunfar, então vão em frente. Mas depois não se esqueçam, muitas horas de trabalho, muitas horas no trabalho, muitas horas de dedicação, muitas horas tiradas à família, nunca sabemos como é que é o dia da manhã. Esta é a nossa vida, mas é tudo feito com, como dissemos, com muito amor. Eu, como na vida, também não se pode ter dúvidas de nada nem do nosso caminho. Lutar sempre por aquilo que mais gostamos, mesmo que seja difícil. Sem dúvida. E vai ser assim no Euro também com a seleção portuguesa. Nuno, muito obrigado por teres vindo um e por este programa. Não, beijinhos ótimo. E abraços. Um abraço. E até à próxima semana. Tchau, tchau.